esperava por ela com uma flor amarela. E ela estava sonhando com o amor da sua vida. O amarelo do sol iluminava o caminho. Ela o sentia tão perto, mesmo estando tão sozinha. Desse